Agora é Lúcio C10 gravando tudo ao vivo. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Bora roçar logo, bora! Banda 007. Bora começar a aquecer pro show, que daqui a pouquinho vai ter um show aqui em Primavera. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Tá liberado pra dançar. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, a carroça, nem morrer de amor. Como é que é? Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desistir. Amigo Jacinho, perdido, diretamente lá de Coatiburu. Alô, Jacinho! Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Amor. A gente abraça com muito carinho o nosso grande amigo Beto Frango. E recebeu todos os DJs aí em sua residência com todo carinho. Alô, Beto! Tamo juntos hoje aqui. É o nome da emoção, é Beto Frango. A carroça. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Ficar com você e sentir seu calor. Amiga Bia, pro seu grande amor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Aí a família Bom de Farra, chorar, já no setor. Não vou, nem morrer de amor. Apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. E toda a equipe, os voadores, você tá, o meu amigo Bruno, Aline, Kelvin, é Rafaela, Wagner, já passeando aqui de carroça, já esperando a carroça lá em Pirabas. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Amiga, amiga Anne, Alissa, Alice das Musas do Rock, aqui de Primavera. Vem, drone, vem, drone. O drone tá passeando de carroça aqui em Primavera. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existe. Verão 2019. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te. Amigo Thiago, Espranciel, John, que tu vai ver. John Pop, dos Sem Limites da 14. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Banda 007. tá ligado? O Galo Show de Coatiporu. Tá aqui no ladinho, no apoio. A equipe Simulação da Saudade. Aí a Fernanda, o Márcio. Alô, Charles! O sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. A carroça. A canção perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado. Olha o mestre, o machinho de garinho. Troca o bichinho aí do depósito Plano B. Lá você encontra aquela água mineral. E também o gás de cozinha. Olha o bichinho aí do depósito Plano B. É o parceiro Galo. Canta Galo. Um abraço pra você. E também meu grande parceiro Deilson. Aí com a gente, um abraço! Manda 007. Canta Galo! Vamos lá! Meu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Até 5 da manhã, viu, primavera? Mas pendura uma. Já já o show do máximo! Você. Um novo amor em construção. Tijolinho? E tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Meu parceiro Louro, lá de Coatiporu. Reformar seu coração. De mototáxi exclusivo aí do DJ da carroça. Vai, Louro. Vai, vai. Oi. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. É o nome da emoção. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, pega essa guia. Não aguento. Kelly. Amor, eu não entendo. Aí do balança, mas não quebra. Tá mudando, não aguento. Estamos trabalhando com a equipe de G, a equipe de fotos G3. Aí você bate sua foto e entrega na hora, viu, gente? Os fotógrafos estão circulando aí no meio do salão. E detalhe, se por acaso você é feio, aí na foto você fica bonitão. Bora, Genivaldo! Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Beto Frango, Josias, é o nome da emoção. Windows Brothers, sucesso em tudo. Parceiro Deison, homem do pai, impressão aí com a gente. Meu parceiro DJ Ian Silva e o DJ oficial aí do Frango Live. Vamos por aqui. Tá mudando, não aguento. Vamos lá. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Já estamos gravando o CD ao vivo de hoje aqui. Lúcio CDs gravando tudo. Não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando. Aí o meu casal CK também já na área. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando. Subindo no elevador, abre a porta, escuta. Abraçando aí a galera da Regional FM 104.9, a rádio comunitária aqui de Primavera, a sua estação. Amanhã tem aí o Rio das Pedras, lá no verão da Regional FM. A luxuosa. Com você tudo é melhor. Você é o presente que Deus me enviou. Aí o Denis, o patrão da família Pão de Farra. Todos os dias ao teu lado, aqui sempre estou. E vou sempre estar, sempre estar. Nem que o carro quebre e no deserto eu vou te ver. A luxuosa. Teu olhar tem magia, nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração e só ficar pertinho de você. Teu suor. Abraçando a amiga Suelen. Teu rosto. Aí do Guaraná da Amazônia, de Primavera. Me alucina. Rapaz, é mais que um Guaraná, vou te contar, viu? É quase 2 litros de Guaraná. Vou ficar curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. É a turma da noite. A gente vai fazer nossa história aqui na Primavera. Assim, ó. Nossa história linda de amor. Nossa história. O Anderson, o Lucas, comigo, rádio, ao lado direito aqui. Me lembrando nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor. Teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Tá linda, moça. Banda Pop Show. Meu suor. A gente tá só preparando aqui, daqui a pouquinho vai ter o Homem do Alô e o show especial aqui. Quando o sol chegou, clareando o dia, foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. Aí a garra do Grêmio de Primavera, com seu bar aqui em frente, o portão da prefeitura, viu, gente? Tudo de primeira qualidade. Abração também a PMP, Curtindo a Carroça da Saudade. A nossa brilhosa Polícia Militar aqui de Primavera. Na chuva da tarde, os passa-vidas. É sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. A minha. Aí, Maiquinho Reis e a família Alucinados. Cheguei pra cantar. Lá de Cumarum. Na beira de rio. Passeando. Meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Eu debrucei sobre meu verso violão. segurei e guardei pra você. Na cama, William! O Eduardo, mecânico comercial diesel aqui. A flor do jardim já murchou, já não sente amor. É o fim. Carroça da Saudade. Peço perdão, a noite escura não vai embora. Eu não sei viver, ai, eu não sei amar. O que você me fez foi me acostumar em nós assim. Por isso volta. Você leva na mala meu coração. Aí, meu amigo Valdo Reis, das bikes, e a sua primeira dama juntamente com os amigos. Só saudade agora. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Um, dois, três, já. Foi um tempo tão. E a cobertura do evento fica por conta aí do portal JL Fotos. A gente amava jovem. Apoio Prefeitura de Primavera. E dançava, ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais minha. Subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Vamos lá, filho. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você. Aí o casal Gisele e Fernando, lá de Coatiporu, o casal que é fã da carroça. Valeu, valeu, valeu. Foi o que me fez te amar. Alô, DJ Toninho. A carroça da saudade. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi. E olha, gente, os catadores aí de materiais reciclados. Aquele beijo que eu te dei. Pede colaboração de todos ao recolhimento de materiais e respeito à equipe de limpeza. Colabore! Prefeitura de Primavera! Eu amo, eu cuido! Abraçando o nosso Cleverson Reis e toda a assessoria da comunicação. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo a... Amigo Rubinho, Natália, de lembrar de... Alô, Márcia! Simbora! Hoje eu sou mais eu e vivo, mas porque sou... O nosso assessor do açaí, já fiz a... lá de Quatiburu, ele tá aqui, tá com a gente. Por isso eu penso desse jeito, não vou... Já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Amiga Neide e a comitiva lá de Mato Grosso do Sul, tá com a gente aqui. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra... Olha as bandidas de Marituba, amiga Bianca, integrante, a Michele. Alô, Raíssa. Desse jeito, não vou... Equipe Vem Convite, lá de Jabaroca, aí Alain, grande Alain de Goiânia. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida, anjo bom que me mostrou uma saída, anjo bom na minha vida, anjo bom que me mostrou uma saída. Que acabar de vez com a minha... Olha, tá chegando a programação dos pais lá no Laranjal, dia 10, 11 de agosto, com a cobertura do Novo Brasilândia. Grande Tarcísio Santiago. Aí, Rafa. Rafa Promote. Alô, Wanderson. Alô, Wanderson. A carroça. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. Você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Olá, Toninho, deixa mais um forte abraço aqui, o nosso grande parceiro Luiz Cláudio. Grande Luiz Cláudio, procurador municipal, aí da nossa prefeita, Renata Souza. Ele está justamente aí com a sua esposa, a dona Lene, obrigado pelo carinho. O doutor Luiz Cláudio, o nome da emoção. Ele está parabenizando aí a apresentação da nossa luxuosa, viu, Toninho? Toma da noite, chegou a primavera! Me leva pro seu colo, pode me ninar. Vai! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos. Aí o Jack Driggs. Aqui ao lado da carroça. Segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo muito, sol ou em noite de lua. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com... meu primeiro pulo, posso te apanhar. Dá-lhe carroça. Aí o parceirão, aí o pelado da Montana, o Chiquinho das Máquinas, e também o Rodrigo, o DJ Rodrigo Sinter, e também o Tigrão da Vila. Tudo entre a gente se querida. Um amor por toda a vida, um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. Grande parceirão Eduardo, aí da Cedizio, aí o Paulo Guerreiro, Matheus, alô Pereira! Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador, amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Amo a doçura dos teus lábios, amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado, com vontade de cantar. Vai! Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. A carroça. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. E olha, gente, lembrando que daqui a pouquinho, sabadaço da carroça, lá em Magalhães Barata, precisamente lá no Brasil Novo. Aí domingo, Santarém Novo, Festival do Caranguejo, domingo. Aí na segunda-feira, lá em Outeiro, em Ipanema de Outeiro. Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Lúcio CDs. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Agora o passeio de carroça é um luxo. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder. Aí o parceiro Shurek, grande operador também, Eduardo. Eduardo mecânico da empresa comercial diesel. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder. Alô, Manel, neném. Aí a mocinha Natália, a galera da Patota, Patota do Brasilândia. Se tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar DJ Toninho outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Carroça da Saudade. Orgulhosamente Marajoara. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Amiga Raquel de Goiânia, aí a Vanusa, juntamente com o Ricardo. Valeu, valeu. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. show da carroça da saudade. A carroça é pra dançar, é pra dançar. Não me leve a mal. A gente está preparando aqui o clima da carroça. É a dona da noite aqui, na aqui em primavera. Daqui a pouquinho vai ter o show. E o quarteto se forma aqui. Não vou permitir o fim. Não quero. Aí os meus amigos aí, o Aurélio Gomes. Assim, aí o Rafael, olha o Pedrinho. O fim. Não quero um amor. Não vou permitir. Não, eu não quero. A carroça da saudade. Uhul! Eu era frio, como a sua voz me deu. O amor sem fim do sol mentiu sobre o prazer. Aí o parceiro Deison do Palio Pressão já tá com a gente. Grande parceiro Beto Frango. É o nome da emoção. É um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você. Eu não vou deixar de viver. A luxuosa. A fantasia não deve existir. Não vou permitir. DJ Toninho. Ao te conhecer, pensei que era pra valer. Mas foi somente um sonho bom que a gente não quer acordar. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza abençoa. Mas de o sonho acabou. Você se foi e eu fiquei. A burgueria é Tina. DJ aí, o DJ Dudu, prima, no primaverense. Aniversário antes também, o Carlinho. Tomando todas. Dudu, DJ Dudu. É o cara referência aqui de primavera. Pra cima, Dudu. Luxuosa. Aquele brilho que havia dentro do meu olhar se apagou quando você se foi. E o que me resta agora é recordar. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza bem. Também te dar os parabéns especial ao meu parceiro Beto Scott, aniversariando hoje. Alô Beto, parabéns, felicidade, viu? É por tua conta hoje aqui. Vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. E a gente... Bora dançar, bora dançar. É verão! É luxuoso aqui em primavera! Não posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. A luxuosa. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Tudo certo, Beto, tudo certo. Don't cry, baby, don't cry. Aí o parceiro Beto Scott, o mais querido da família Pereira, aniversariando hoje. E claro, a gente deseja toda felicidade do mundo pra você, viu, Beto? Aí do seu, seu compadre César, aí especialmente. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Pra cima, meu maestro! Orgulhosamente, Marajoara. Também aniversário da amiga Zuleide. Parabéns, Zuleide. Felicidade. Aí o desgraçado do Adep. O Jajá, o Elito Franzinha, o nosso caceteiro. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Uhul! Eu sei que eu errei a cara. Aí a pena, o Gal, o Henrique. Alô, Japão. O Elito, o Birutinha. E também o Vitor. Essa galera tá aqui. Você não quer que eu vá. Carroça da Saudade. Vamos conversar. Toninho, nho. Lúcio CDs. Gravando tudo hoje aqui. CD ao vivo da Carroça. Aí a comitiva, a galera do Grêmio. Grêmio Recreativo Primaverense. Finalista aí do Intermunicipal de Clubes do Salgado. Por favor, eu sei que já não me quer. Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. É pra dizer que amo outro rapaz. Sobre amor, se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Um romantismo se perder no lugar. Aí o parceiro Alexandre, o Almir Edinaldo, o Sossete, o Cão. Aí a Josi, a nossa galera da Ardep. Vamos acreditar. Tá com a gente passeando. Se nós merecemos essa chance. Como é que é, primavera? Te amo. preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. Esperei o seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar. A carroça da saudade. De repente eu te encontrei. Eu vi no céu. Grande parceiro Zinho Pressão. E aí, meu parceiro Dudu. E a família Pé de Cana. Simbora! Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. Eu encontrei meu grande amor. Toninho, onde chover. Se eu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando... Esse abraço com muito carinho, meu parceiro Jay Vinícius. Ele que deu o pontapé inicial aí no palco. Ele tá aqui no ladinho. Tá juntinho e misturado, não é isso, Josias? Grande Vinícius aqui de Primavera. Gente boa, viu, Toninho? Grande Vinícius. Manda um forte abraço, minha grande amiga Lênia Almeida, esposa do grande parceiro Luiz Cláudio, o doutor Luiz Cláudio. Tá aí com a gente. Um abraço pra você. Foi ele que nos escolheu. O galo tá batendo forte, viu, Toninho? Canta, galo! Meu grande amor. Ai, galo. Do som. Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Olha, gente, se prepara que ainda tem muita coisa para rolar, se viu? Você, estou sofrendo. É a Luciosa aqui. Você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo. Dá-lhe, Toninho, que nunca mais vou conseguir te Essa é hino, essa é hino. aqui na carroça. Você não deu valor no amor que oferecia a você. O meu coração chorou. Dia 28 de julho, Garota Verão aí do Rio das Pedras, aí no Balneário das Pedras. A organização do meu parceiro Chico, Chico Lu e família. Que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Pra quem não deu valor, pra quem não deu valor. Assim ó. Você me perdeu. E os CDs. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar a carroça. Alguém que vale amar. Aí o Arraial Gilson. Alô Maurício. Perdeu. Bora, Franzinha, bora trabalhar. Amor. Rapaz, isso aqui já tem o Wellington Franzinha, o homem da caixa preta. Mas enquanto isso, DJ Toninho, segura. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acredito. Amiga Joelma e Eduardo, também com a gente. Um abraço. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Torinho. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou me... Amiga Nazaré, Lega. Amiga Maria, Valdeci, o Pelado. Aí o Chiquinho, o grande Chiquinho da, aí o Chiquinho das máquinas da Vila Siqueiriba. Essa é a luxuosa. E pra conduzir a luxuosa, tem mais esse passeio. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!